Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Como prometido no episódio anterior, nós vamos dar continuidade às entrevistas que foram feitas na Python Brasil pelo Bruno Epeliesa. Então, mais uma vez, temos o prazer de ter o Bruno com a gente. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, muito legal o primeiro episódio aí, as primeiras entrevistas. Acho que o pessoal aí tá muito ansioso para ouvir as próximas, especialmente nessa segunda edição aí das nossas entrevistas rápidas, porque tem dois temas aí super interessantes e curiosos para a gente discutir com esse pessoal aí. Acredito que todo mundo vai curtir essas duas entrevistas. Pode crer. E para não deixar de mencionar, nós temos também o Eliezer. E aí, Eliezer? Fala, pessoal. No episódio passado, acabou que eu esqueci de cumprimentar todo mundo. Falei um olá pro Bruno e pro Og, mas como sempre, deixo aqui meu olá para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. E como o Bruno disse, vem aí mais entrevistas bacanas. Espero que vocês gostem. O conteúdo é bem interessante. Não só na parte técnica, mas também nas atividades não técnicas, né, dos entrevistados. E com isso a gente procura sempre trazer não só o lado técnico e das pessoas, mas também quem elas são, que eu acho que isso é a essência do Castalho. Pode crer. Então, olha só, a próxima entrevista que nós vamos mostrar para vocês a entrevista foi feita com três pessoas que participaram. Então, eu acho que isso é uma nova feita do podcast, porque nós nunca tivemos tantas pessoas participarem de um episódio assim. Então isso é uma coisa nova que aconteceu, achei bacana, e o assunto também é bem interessante. Eu vou confessar que eu não conheço absolutamente nada sobre o projeto, esse projeto chamado Serenata de Amor. Então é muito bacana, é uma coisa que foge talvez um pouco do tipo de projetos que a gente tem mostrado aqui no podcast, né? E o pessoal parecia ser muito divertido. Então, como é que foi lá, Elias, entrevistando três pessoas ao mesmo tempo? Cara, foi uma experiência muito bacana, principalmente que a gente estava numa cafeteria lá, era um ponto onde tinha bastante movimento. Então, acabou que a gente tinha um único microfone para três entrevistados, mais eu e o Bruno. Então, aconteceu da gente ficar passando, né, o microfone, preocupado sempre com a qualidade do áudio, mas o importante foi que, embora a qualidade não esteja nos padrões que a gente costuma trazer quando a gente grava as entrevistas no Skype, tá numa qualidade assim excepcional pelo ambiente que a gente estava. E o fato de ter entrevistado três pessoas realmente foi um negócio assim novo e bem interessante para poder coordenar, assim, ficar todo mundo lá meio apreensivo a hora de falar e tal. Então os bastidores lá foi muito bacana também. Ah, pode crer. E eu escutando o áudio, eu também, pelo que eu percebi escutando o áudio, né, parecia assim, Bruno, que você que estava controlando o microfone, você estava mudando de cadeira, tipo assim, estava bem interessante o áudio. Na minha impressão é que vocês estavam brincando daquela brincadeira de ficar rodando em volta da mesa, assim, todo mundo tem uma cadeira só para sentar. É, a gente estava tentando acompanhar, assim, porque todos eles queriam falar, todo mundo querendo muito, assim, participar. Isso foi bem legal, deu para perceber que eles estavam bem interessados em falar do projeto. Aí a gente ficava movimentando o microfone, assim, entre um e outro, e aí mais o barulho da cafeteria, mas apesar disso, eu acredito que deu tudo certo, assim, ficou legal. Ah, então, ó, e o lance da cafeteria, teve um momento lá que parecia que estavam fazendo um café, alguma coisa, eu estava escutando barulho. Eles ligaram um moedor de café, né, que eles moem o café na hora lá, aí eles ligaram um moedor de café bem no final da entrevista, né, e a gente sentindo aquele cheirinho de café moído na hora, tava muito bom, mas tava atrapalhando um pouco o nosso áudio. Não, mas ficou legal e interessante, pelo barulho eu pensei que fosse justamente algo relacionado a café, então acertei na mosca. Mas o assunto é muito interessante e eu não dei uma olhada ainda no código do projeto, mas é tudo feito em Python. Então, segue agora para vocês a entrevista que foi feita com Felipe Linhares, André Pinho e Eduardo Cuducos. Bom, pessoal, seguindo aqui com o Lightning Castalho na Python Brasil 12, a gente vai entrevistar uma galera aqui que está fazendo um trabalho sensacional. Vocês já devem ter ouvido falar, que é o Serenata de Amor. Eles vão explicar aqui pra gente um pouquinho desse projeto. É o Felipe Linhares, o André Pinho e o Eduardo Cuducos, né? Que eu acho que a galera toda aí que acompanha aí Python já conhece o grande Cuducos. Então, a gente vai saber um pouquinho aqui deles e desse projeto. Então, para começar, né, Eliezer, vamos começar com uma apresentação rápida aqui de todo mundo, né? Então, fala aí quem é você, de onde você veio. Eu sou o Felipe Linhares, sou originalmente aqui de Santa Catarina, mas estou morando em Porto Alegre. Legal. Eu sou André Pinho, sou de Porto Alegre, de lá mesmo, e trabalho com desenvolvimento web principalmente, e agora estamos aí com o Serenata de Amor. Eu sou o Cuducos, sociólogo e hacker. Tô voltando pro Brasil agora, tô meio nômade. A princípio eu tô em Campinas, interior de São Paulo. Ah, muito legal. E você tá voltando pro Brasil agora, você tava onde? Eu tava morando na Inglaterra, fazendo um doutorado sobre financiamento coletivo. Ah, isso vai virar projeto open source ou não? Tá no GitHub minha tese. Ah, legal. Bom, até antes da Python Brasil, a gente ouviu bastante falar aí sobre esse projeto Serenata de Amor, um negócio bastante importante. A gente viu várias entrevistas aí que o pessoal fez sobre o projeto, mas a gente queria saber aqui diretamente de vocês que estão por trás do projeto, né? Quem pode explicar pra gente aí o que é e o que motivou esse projeto a nascer, né? Então, quem pode dizer o que é o Serenata de Amor de uma maneira rápida e... Cara, o Serenata de Amor, falando de forma rápida, é análise de gastos públicos usando aprendizado de máquina. Tá? Existem gastos do governo e de vários, enfim, pode até servir para empresa privada, pode servir para qualquer coisa. A ideia é que olhar conta por conta é um trabalho inumano, então por isso a gente quer automatizar, né? O programador preguiçoso quer fazer de uma vez só. A gente decidiu começar pela cota de exercício parlamentar, a antiga verba indenizatória, porque é público, os dados são... o Ministério da Transparência já disponibiliza esses dados, e é um bom ponto de começo, porque eu acho que a gente consegue pegar a corrupção pequena e aonde provavelmente ela começa. Né? Então, o deputado não começa roubando milhões, como a gente vê no Jornal da Globo. Ele começa roubando trocadinho, superfaturando táxi e coisas menores. Então, a ideia é cortar essa raiz já, também para dar uma sensação de que tem alguém de olho neles. Ah, legal. Muito bacana. Eu dei uma olhada assim por cima no projeto, não deu tempo de conhecer a fundo como está estruturado, mas eu já achei sensacional, já deu vontade de se envolver, de contribuir de alguma forma. Então, eu queria saber, assim, para quem está ouvindo, o que está por trás, né? O que o cara que quer colaborar com esse projeto aí, o que ele precisa saber, assim, um pouco a respeito? Ah, o projeto está bem diversificado agora. A gente tem colaboradores de várias áreas, jornalistas, desenvolvedores, pessoal mais de design também, comunicação. E tá, todos os dados estão no GitHub lá, tem tudo documentado, a forma de contribuir. E é isso, a gente está precisando de... Está precisando não, mas a gente está aceitando contribuição de diversas áreas. Todos bem-vindos. E em termos de tecnologia, assim, o que tem por trás rodando? Quais são as tecnologias, ferramentas, linguagens? O que tem aí por trás? Por enquanto, agora a gente tem dois projetos principais, digamos assim, que estão no GitHub, que é o Jarbas, que é uma API... disponibilizando já todos esses dados coletados, né? E o Serenata de Amor, que é em Python, que é a parte de data science mesmo, que a gente está fazendo mineração de dados, Atamundi, essa parte. E o Jarbas também é em Python, é uma API em Django, com um front-end de Elm, com o Cuducos ama. Ah, legal. Então você é o cara do front-end. É, eu tô mais como developer, né? Acho que eu tô tocando mais o Jarbas do que a Serenata mesmo. Na Serenata, acho que eu faço mais uma gestão de comunidade, dando umas boas-vindas pra quem tá chegando. E ajudando eles a achar um espaço onde eles possam contribuir ali dentro. E é o garoto propaganda aqui no meio da comunidade do Serenata. É, pois legal, é. Legal, muito bom. Acho que a gente vai colocar uns links aí depois sobre o perfil de vocês e o projeto. E aí, pra... continuar aqui saindo um pouco do tema, né? A gente já falou um pouco de projeto e tal. A gente quer saber um pouquinho de cada um de vocês aí. O que vocês fazem? Além de programar, de estar na comunidade, de desenvolver o Serenata de Amor aí, que com certeza tem um impacto social bem grande. Mas o que vocês costumam fazer além disso aí? Vocês gostam de fazer o quê? Qual que são os hobbies aí? Vocês escutam música? O outro que estava aqui falou que o sonho dele era surfar, né? Então ele quer surfar, assim, depois do evento. O que vocês fazem além de desenvolver, de programar? Além de desenvolver minha vida, o resto é música. É, tipo, eu ouço música 100% do tempo. Ando de bike sempre que possível. E eu tenho uma paixão meio que escondida por psicologia e comportamento. Então estou sempre estudando isso que posso. Legal. Eu e o Felipe, a gente divide um apartamento, a gente tem bastante coisa em comum. A gente pedala juntos e escuta muita música juntos. Eu sou um pouco músico também. E, cara, eu mergulhei muito na programação, assim, na verdade. É uma coisa que eu curto bastante. Além de trabalho, é hobby também, é um prazer. Eu também, uma semana, assim, um projetinho no GitHub, sabe? Legal. E você, Codocus? Pô, eu sou apaixonado por esporte, então eu tô sempre fazendo uma maluquice. A última foi correr uma maratona. Agora eu tive que parar que eu me fudi, vou fazer uma cirurgia pra consertar. E eu adoro cozinhar, eu sou pseudo-vegano. Na verdade, em casa eu sou vegano, na rua eu sou vagabundo, eu acabo comendo coisas... proto-vegano. É, em casa, fora de casa eu sou vegetariano, mas eu adoro ficar experimentando receitas novas, usando ingredientes diferentes. Eu tenho meu próprio fermento natural pra fazer massa de pão, pizza e... É outra parte importante da minha vida, cozinha. Ah, legal. Natural. Tem que colocar tudo isso open source também. Bom, então. Bom, pra gente finalizar aqui, eu vou passar com cada um. A gente vai fazer o nosso top one rapidinho. Uma música, um livro, ou um filme, alguma coisa relacionada à TV. Vou começar aqui com o Felipe. Uma música no momento. Uma banda também? Uma banda? Tá, não, uma música. A música que eu tô vendo muito agora é Varanda Suspensa da Cell. Um livro. Tá, vamos pular o livro. Filme Leon Profissional. E. É isso. Tá, já, obrigado. Agora aqui com o André Pinho. Cara, uma música, vou citar uma banda lá do sul, da Fresno, Poeira Estelar. Tenho escutado bastante. Saiu o disco novo agora, tá bem bacana. Um livro, eu tenho lido só coisa técnica, nada que me apaixonou muito, assim, então não tenho nada na cabeça agora. Um filme Matrix, cara, eu adoro Matrix. É genial. Matrix é bem, bastante gente fala de Matrix, né? Qual é a ordem? Você que sabe, tem música, série, música. Teatro, coisa que você indica pra galera consumir além de tecnologia. Música, Blowing the Wind, Bob Dylan. Não só porque ele acabou de ganhar o Nobel, mas se me perguntasse há 10 anos atrás, a resposta ia ser a mesma. Livro, é um romance chamado Musashi, sobre uma lenda da cultura japonesa. Filme, Dançando no Escuro, com a Bjork, dirigido pelo Lars von Trier. Ah, legal. Muito bom. Aqui, antes da gente terminar, o Felipe, ele lembrou um livro aqui, ele vai compartilhar com a gente. Como Começar com Fascista é um livro que eu gostei bastante. Valeu, Felipe. Bom, pessoal, terminamos aqui com a galera do Serenata de Amor, vamos continuar. Crowdfunding, a gente não mencionou. O Serenata, na verdade, a gente hoje é um projeto de final de semana, né? Mas a nossa intenção é dedicar full time por 2 meses para o projeto. E para viabilizar isso sem passar fome, a gente tem um crowdfunding, catarse.me/serenata. Quem quiser contribuir, está lá aberto. A gente está em 94% agora, estamos quase atingindo a meta. Mas passando a meta é mais tempo que a gente consegue disponibilizar para o projeto e novas metas que a gente consegue alcançar. Legal, a gente vai colocar o link aqui junto quando publicar o episódio. Beleza, valeu aí, obrigado galera. Valeu. Muito bom. Pois é, pessoal, então vocês acabaram de escutar essa entrevista com o pessoal do Serenata de Amor. Depois dá uma olhada no show notes, vai ter todos os links sobre o projeto e até mesmo o top one deles que eles incluíram lá. E agora, para fechar o episódio, nós temos uma entrevista com a pessoa que já foi entrevistada por nós um tempo atrás. Então foi um prazer tê-lo novamente, com uns assuntos muito, muito bacanas. Eu fiquei assim meio surpreso quando eu fiquei sabendo de um dos tópicos. Não vou dar spoiler, não, vocês vão ter que escutar para ver o que é. Mas trata-se do Álvaro Justin, a.k.a. Turicas, né? Que, ou como o Eliezer mesmo fala, é o Turicas, a.k.a. Álvaro Justin, não é isso, Eliezer? É isso aí, fica uma confusão porque é a primeira vez que eu fiquei sabendo do Álvaro, né? Aí depois fui ver o Turicas, aí eu fiquei na dúvida, aí quando vê era mais Turicas do que Álvaro depois, então, não sei, acho que hoje o oficial é Turicas e mais conhecido como Álvaro, esse seria o mais adequado, eu acho. E você, Bruno, já conhecia o Turicas? Já conhecia, eu trabalhei com o Álvaro em 2008, a gente colaborou com o Web2Py, né, o framework web em Python, e a gente trabalhou muito ativamente entre 2008 e 2010, os dois, né, inclusive eu e o Álvaro, nós éramos um dos principais, assim, core developers do Web2Py. E aí a gente começou a dar curso junto, né, ele com o curso de Arduino, eu fazendo curso de Python, eu meio que me inspirei em algumas ideias dele para montar o meu primeiro curso de Python em 2010, e a gente foi para Python Brasil de Curitiba também, é um cara muito bacana, e o Álvaro é um cara bastante curioso, assim, né, tipo, ele é uma pessoa curiosa, tá sempre trazendo coisas novas, viajando, é um cara muito bacana da comunidade Python, todo mundo que conhece ele já segue, quer saber o que o Álvaro tá fazendo, onde que ele tá agora, porque ele sempre tem uma novidade, alguma coisa interessante, e a novidade que ele trouxe para essa Python Brasil foi muito legal, porque ele mostrou lá, ao vivo, as coisas, né, eu também não vou dar spoiler, mas vocês vão ver aí. Só que assim, aconteceu ao vivo, na nossa frente, amigos nossos participaram dessas experiências com o Álvaro, e foi muito interessante a gente ver que na Python Brasil, além de tecnologia, as pessoas estão antenadas com vários outros assuntos, então é um ambiente que você vai, além de você enriquecer tecnicamente, você também se enriquece culturalmente, você consegue ter contato com essas diversas formas de pensar e novidades. E além de tudo, o Álvaro mostrou uma palestra que eu assisti muito legal, de uma biblioteca que ele está trabalhando agora, que realmente facilita muito a vida. Se eu conhecesse essa biblioteca há alguns anos, eu teria economizado muitas horas aí de trabalho. Então, essa entrevista foi bem bacana, a gente insistiu muito, estava um pouco difícil de ajustar as agendas ali, né, porque ele também estava, inclusive, durante o evento, gravando o canal do YouTube dele. Então a gente, no finalzinho do evento, foi a última palestra, assim, no último dia, a gente conseguiu puxar o Álvaro para uma salinha e falar, agora você só sai daqui depois da entrevista. E deu bem certo, foi bem divertido. Pode crer. Então, olha, se a gente puder, vamos depois tentar incluir um link no show notes, porque esse projeto que você mencionou, que o pessoal vai escutar ainda a entrevista, ele deu uma aula no YouTube mostrando como depurar um problema e todo o processo de alguém criou um ticket, né? Ele fez um relatório de um problema com essa biblioteca que ele desenvolve, e ele mostra todo o processo de pegar o relatório de problemas e como é que ele conserta o problema e como é que ele vai faz um novo lançamento do código e tal. Tem tudo isso lá no YouTube, achei bem bacana, a gente pode depois incluir no show notes. Vale comentar que o Bruno falou que foi a última entrevista, inclusive na hora que a gente entrou numa sala lá para tentar conseguir um ambiente assim um pouco mais tranquilo, né, do que a cafeteria, a gente por pouco não ficou preso lá, o pessoal tava fechando as coisas, a gente saiu assim, não tinha mais ninguém, tava só o pessoal terminando de fechar as portas, então para poder estar trazendo essa entrevista aí para vocês, a gente acabou quase ficando preso lá no ambiente do evento, mas valeu a pena. Pode crer. Então, pessoal, para vocês aí que já devem estar morrendo de curiosidade, então escute agora a entrevista com o Turicas. Olá, pessoal. Continuando aqui a nossa rodada de entrevistas rápidas. Estamos aqui com o Álvaro Justin, mais conhecido como Turicas, ou ao contrário, Turicas, mais conhecido também como Álvaro Justin. E aí nós vamos continuar aqui o mesmo processo, vamos bater um papo, continuamos aqui com o Bruno. Legal, então Álvaro, a gente tem várias coisas aqui curiosas para perguntar para você, não só sobre tecnologia, né? Mas vamos começar com você se apresentando, acho que a galera toda já te conhece, mas vai ter gente que está ouvindo pela primeira vez. Fala um pouquinho aí, quem é você, Se apresenta. Maravilha. Fala, galera. Então, eu sou o Turicas. Eu já estou envolvido com comunidade de software livre desde 2004, com Python desde 2005, com Arduino, com hipnose, com um monte de coisa. Sou um cara que gosta de aprender pra caramba. E é isso. Colaboro com alguns softwares livres, desenvolvo algumas coisas e estou sempre aprendendo alguma coisa nova, diferente. Legal. E o que você está fazendo agora, assim, de trabalho, né? Não vamos nem falar, assim, de projeto open source, a gente chega lá. Mas o seu trabalho principal, o que você está trabalhando hoje? O que você está tocando aí de trabalho no momento? Então, hoje eu dou cursos, né, de Python, de Arduino, de outras coisas também. Tem alguns cursos novos aí que vão sair online, inclusive. Eu trabalho desenvolvendo software em Python para alguns projetos específicos. Um deles é o gênero e número, onde a gente estuda o impacto da discrepância de gênero que existe na política, nos esportes e em outras áreas. E faço alguns outros projetos também, mas coisas menores, em maior parte usando Python. Legal. E aí, entrando no open source aí, o que você está fazendo agora? Que você está dedicando toda aquela vontade ali que a gente tem de compartilhar? Aonde que você está colocando essa energia? Então, agora eu estou trabalhando numa biblioteca chamada Rose. Tenho feito algumas colaborações com algumas outras coisas, mas muito mais pontuais. E a ideia da biblioteca é ser uma interface única para trabalhar com dados tabulares, independente do formato XLS, CSV, XLSX, ODS, até HTML, para você fazer o parsing e a conversão dos dados automaticamente, sem precisar se preocupar com o formato em que você está guardando. Isso tem me ajudado bastante, principalmente nos projetos que eu faço de scraping, em que eu tenho que fazer conversão de dados o tempo todo, então eu consigo fazer de maneira automatizada, e também nos projetos de análise de dados, que eu consigo, por exemplo, como eu consigo converter para SQLite, eu consigo, por exemplo, rodar uma SQL num CSV com um comando e eu já consigo tirar os dados e é bem legal. Ah, assim. Legal. Eu estive na sua palestra lá, foi bem, bem bacana. Dá uma explorada mais aí no Rose. Maneiro. Hoje, como a gente está rápido aqui, né? A gente falou um pouco da parte profissional, parte de projetos open source. Agora a gente queria saber pessoalmente o que você tem feito. Você comentou aí da hipnose, não sei se talvez vai ser essa a sua escolha. Mas se caso for alguma outra, a gente gostaria também de ouvir sobre a hipnose. Se você pudesse contar um pouquinho pra gente como é que é, qual que é a parte legal, assim. Eu fiquei curioso, eu vi você hipnotizando algumas pessoas, fiquei curioso, mas ainda não tive a oportunidade, quem sabe. E principalmente da onde surgiu esse interesse, né? Por que você entrou nesse negócio de hipnose? Maravilha. Bom, depois que acabar aqui a gente entra na hipnose então, não tem problema. Bom, tudo começou, na verdade, quando eu comecei a estudar mais sobre a nossa mente. Eu acho que a gente, em geral, sabe pouco sobre a nossa mente, sobre até doenças mentais. A gente entende muito das doenças mais físicas do que as mentais. E daí, enfim, estudando sobre meditação, sobre um monte de coisa, eu acabei caindo na hipnose. Eu nunca liguei muito, eu sou bastante cético, né? Mas daí eu comecei a correr atrás de evidência científica. E a hipnose é comprovada cientificamente, né? Ela é uma técnica para te deixar num estado de alta concentração, basicamente, que é o transe, e que nesse estado você consegue fazer coisas incríveis que normalmente você não consegue. E normalmente você não consegue porque a nossa consciência, né? A nossa parte consciente da mente é responsável por menos de 5% da atividade cerebral. Então, na verdade, quem controla tudo é o inconsciente, e esse inconsciente, que é mais de 95%, a gente tem acesso quando a gente está em transe. E o legal é que o transe é uma coisa natural, né? Se você está vendo um filme e se envolve com aquele filme a ponto de sentir aflito, por exemplo, no filme de suspense, você está em transe, você criou uma nova realidade, o seu inconsciente agora mudou aquilo ali para que você passe por aquela experiência. Então, todo mundo entra em transe e a hipnose é uma técnica para conseguir potencializar isso. E aí você consegue usar isso em terapia, na clínica para fazer anestesia, por exemplo, você consegue controlar a dor. Em investigações também, né? Tem a hipnose forense e para entretenimento. Dá para hipnotizar a galera para ter experiências legais. Você consegue, por exemplo, ter uma alucinação, você consegue ver o seu ídolo, você consegue beber água achando que é vinho, sentindo o sabor do vinho e ficando bêbado, inclusive, porque a sua mente vai se reconfigurar para aquele estado ali. Legal. E para a galera que está ouvindo aí, quem tiver curiosidade com hipnose, o que você indica procurar? Quem? Ou a galera pode chegar para você e fazer pergunta, ou tem um canal, um grupo, algum lugar? Pode chegar direto para mim, no meu YouTube, que é youtube.com/turicas, tem alguns vídeos sobre hipnose também, com demonstração, com mais detalhes, mas no próprio YouTube tem muito canal ensinando, inclusive, a hipnotizar. Foi uma das fontes que eu usei para aprender as técnicas, fiz alguns cursos também. E no Brasil inteiro, nas cidades maiores, tipo BH, São Paulo, Rio, Porto Alegre e outras, existem grupos de hipnose e o objetivo da galera é difundir a hipnose. Então o pessoal vai para a rua, coloca um banner hipnose grátis, experimente agora, e fica hipnotizando quem quiser aprender mais sobre o negócio, para justamente desmistificar. A hipnose ainda está muito ligada a um misticismo, mas não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, nada a ver. É, na verdade, só uma técnica que você pode usar para benefício próprio. Legal, bacana. Bacana, então aqui, para a gente finalizar, a gente gostaria... Normalmente a gente faz o top 5, mas hoje, como estamos mais rápidos, a gente está fazendo o top 1. Então, se você pudesse indicar aí um livro, uma música ou banda, ou um filme, ou uma série aí que... Ou seja, que te marcou bastante, ou que está agora, atualmente, te marcando. Gostaria de saber um pouquinho. Maravilha. Eu não assisto série, mas, enfim, o livro, como a gente está na Python Brasil, eu falaria do Python Fluente, do Ramalho, que é um livro sensacional para quem já sabe Python e quer aprender mais sobre Python. Uma música, como ideal, assim, eu sempre... Vejo muito a música Imagine, né, do John Lennon, que é uma coisa que eu tento seguir bastante, eu acho bem, bem interessante como filosofia de vida. E um filme, eu acho que Matrix, porque mostra um pouco o que talvez aconteça na nossa realidade, não daquele jeito, mas de outras formas, né? Como é que a gente está numa Matrix e dá para ver isso com a hipnose, né? O que é real, o que passa na sua mente. Né? Legal, muito bacana. Bom, foi um prazer conversar com você. Prazerzão. Essa edição aqui do Castalho terá várias entrevistas e foi muito interessante ter essa sua, principalmente porque todo mundo estava curioso para saber mais sobre a hipnose. Então, para você ver como a Python Brasil é um evento realmente maluco, assim, tem de tudo. A Python Brasil tem um cara que faz hipnose, além de programar uma biblioteca de parsing de dados. Isso é sensacional. Você não vê isso em outros eventos de tecnologia. Então, a Python Brasil vale muito a pena também por essas coisas. Bacana. Inclusive coincidiu do momento da gente estar gravando, ser mais agora no final, né, das apresentações. Ainda vai ter os tutoriais, mas eu acho que para todo mundo foi muito bom e agradecemos, Turicas, por ter tido essa entrevista com a gente e também para todos os outros que a gente conversou aí, não só entrevistando, mas também durante o evento todo. Valeu, pessoal. É isso aí. Valeu, galera. Então, pessoal, agora eu só quero saber mais uma coisinha aqui, depois de escutarem essa entrevista com o Turicas. Eu quero saber, Bruno e Eliezer, algum de vocês foi hipnotizado? Olha, não faltou oportunidade, porque o Álvaro, ele convidou a gente várias vezes, mas eu confesso, até falei para ele que eu fiquei com um pouco de receio, fiquei com medo na hora de ser hipnotizado e dar alguma coisa ali. Eu queria primeiro ver alguém ser hipnotizado antes de ele fazer comigo, né? E aí a gente teve a oportunidade de ver, né, alguns amigos nossos, o Mário Sérgio, o Ramiro, o Ellison, né, que é o pessoal que estava tudo com a gente ali. Eles foram hipnotizados pelo Álvaro e foi assim, teve alguns momentos ali que foi realmente impressionante, né? Um momento curioso foi uma hora que o Álvaro pegou uma garrafa de água. E aí, depois que todo mundo já estava ali naquele transe ali da hipnose, ele olhou para o Mário Sérgio e falou assim, olha, eu trouxe aqui a cachaça mais forte que tem lá na minha cidade, toma um golinho. Aí o Mário Sérgio deu um golinho e quase que passa mal, sabe? Ele quase que passa mal ali de tão forte que estava aquela cachaça. E você percebia que realmente ele estava passando mal, ele achava que ele estava tomando uma cachaça forte. Aí fica aquela coisa, né? No final ainda falei para o Álvaro, eu ainda não sei ao certo se eu estou convencido ou não, mas o dia que eu criar coragem, eu vou querer passar por essa experiência para ter certeza realmente, né? Porque eu sou um pouco cético com essas coisas, mas eu me deixou aquela pontinha de dúvida, assim, né? Será que realmente eu conseguiria entrar num estado de transe desse tipo, a achar que água é cachaça? E se eu achasse que água é cachaça, será que eu ia querer sair desse transe? Já pensou? Abrir a minha torneira e ter uma cachaçinha lá todo de graça? Então... Foi bem, bem interessante. Eu espero ter a oportunidade outra vez aí de ser hipnotizado pelo Álvaro. Vou deixar. Bom, eu confesso que durante a entrevista lá, eu ainda estou, na verdade, curioso, né, para ser hipnotizado, mas na hora que chegou o momento, assim, eu fiquei um pouco com receio. E uma das coisas é que, para que a hipnose funcione, você precisa estar realmente disposto àquilo. Então, como eu não estava com um pouquinho de dúvida, então a chance de não dar certo já era um pouco elevada, né? Mas, assim, continuo ainda com a curiosidade. E como o Bruno, eu Ainda estou esperando, talvez não tenha chegado a hora ainda, mas foi muito bacana assim, a experiência de ver o pessoal e tal. E bom, eu achava, tinha uma impressão um pouco diferente, né? Que nem o Álvaro comentou, de ser um pouco ligado à religião e tal, essas coisas, mas realmente o negócio parece ser mais do lado científico, assim, porque eram pessoas que, no caso do Ellison que estava lá e o Ramiro, se eu não me engano, o Mário ele já tinha sido hipnotizado no dia anterior, em algum outro dia, e os dois lá eles não foram, e realmente eles participaram e viveram a experiência lá, então assim, é algo que você não precisa estar preparado, chegou ali na hora, o pessoal resolveu juntar e aconteceu, então é muito interessante, assim, muito curioso, mas ainda eu acho que estou terminando de ficar preparado para passar por essa experiência também. Pô, depois eu vou ter que dar uma olhada no vídeo dele, que parece que ele tem alguma coisa, ele menciona, né, que ele tem alguma coisa no canal do YouTube, e vou ter que assistir, porque eu também sou meio cético sobre isso, eu não sei se eu acredito ou não, mas, beleza, vou dar uma olhadinha depois. Então, pessoal, esse foi o finalzinho das nossas entrevistas da Python Brasil. Então, vou agradecer aí, Bruno, você e o Eliese por terem feito isso, essa entrevista. Eu fiquei morrendo de inveja, adoraria ter feito a mesma coisa, não pude, mas vai ter que ficar para a próxima. E para vocês que estão escutando esse episódio, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que no próximo episódio nós vamos então dedicar todo o nosso tempo para falar justamente sobre como foi a Python Brasil. Vocês vão escutar um pouco sobre o que o Bruno achou, o que o Eliezer achou, e também nós vamos falar um pouco sobre a Oktoberfest, que foi uma experiência também bem bacana que aconteceu, e nós vamos compartilhar até mesmo talvez algumas fotos, a gente coloca depois no post. Então, Bruno e Eliezer, mais uma vez obrigado. Para vocês que estão escutando, obrigado também, e até o próximo episódio. Até mais. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. E obrigado, Eliezer, por a gente ter feito isso lá na hora, essa ideia que surgiu de última hora e deu super certo. E obrigado a todos aí que ouviram as entrevistas. E só para lembrar, deixem comentários aí com dicas e sugestões, se vocês gostaram ou não da entrevista em inglês, coisas aí que a gente pode fazer nos próximos episódios. Se vocês tiverem dúvidas sobre a Python Brasil, também coloca aí nos comentários, que aí no próximo episódio a gente pode responder essas dúvidas aí. Abraço para todo mundo. É como o Bruno disse, foi um prazer ter feito essas entrevistas, né? A gente gostaria de ter feito mais, mas como foi um negócio improvisado ali, com um microfone para várias pessoas, então foram diversas experiências assim que ficaram bem bacanas. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Bruno, aí pela parceria, que foi muito bacana ter você lá apresentando e gravando o episódio lá com a gente. E infelizmente o Ogno não pôde estar presente, mas eu acho que ele se divertiu um pouco na hora que ele estava editando. E valeu aí, pessoal. Inclusive, a gente teve algumas pessoas que comentaram sobre o podcast lá na Python Brasil, e isso para mim foi muito satisfatório, mas eu vou deixar vocês com um pouquinho de água na boca e vou comentar sobre isso no próximo episódio. Olha, por último, eu gostaria de deixar um último agradecimento especial aqui, né, que é para minha esposa Carla, que estava comigo lá e me ajudou, e inclusive ela tirou as fotos da gente enquanto a gente estava entrevistando. Então, acredito que aqui no post a gente vai colocar aí as fotos, né, de cada entrevista. Essas fotos aí foram tiradas pela Carla. Então, foi um suporte a mais aí que tivemos nessas entrevistas. Valeu. É bem lembrado. A Carla deu um suporte enorme para a gente, inclusive na entrevista com a Naomi. Ela comentou lá porque a gente estava esquecendo de pedir para ela falar as palavras em português. Então, ela nos ajudou bastante lá, assim, não só com as fotos, mas também tá com a gente lá nos bastidores. Obrigado, Carla. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.